Cheiro 82, página 804, capítulo 63, das profundezas. Pela manhã, recuperados do descanso e tomado um pequeno almoço composto por bananas e bolos, continuámos a caminhar para a costa. Pouco tempo depois, até Ian deixou de protestar, mas ao descer o desfiladeiro que conduzia à praia, deparámos com um espetáculo surpreendente. Meu Deus, são eles? Balbuciou Ian. Os piratas! Deu meia volta para fugir de novo para as colinas, mas Jamie agarrou-lhe um braço. Não são os piratas, disse, são escravos. Olha! Pouco hábeis a pilotar grandes navios no mar, os escravos fugitivos tinham feito encalhar o barco na costa da Espanhola. O Bruxa jazia inclinado na baixa-mar, com a quilha afundada no lodo arenoso. Um grupo de negros corria pela praia aos gritos, outros procuravam refúgio na selva e uns quantos ajudavam os restantes a descer do barco. Uma rápida olhadela ao mar mostrou-nos a causa daquela agitação. No horizonte via-se uma mancha branca que se ia tornando cada vez maior. Uma canhoneira, disse Lawrence com interesse. Para o horror do sobrinho, Jamie murmurou algo em gaélico. Vamos sair daqui, ordenou secamente, empurrando Ian pelo desfiladeiro acima. Um momento. Lawrence protegeu os olhos com a mão. Vem lá outro barco, mais pequeno. Era a pinaça privada do governador da Jamaica, que se inclinava com as velas inchadas pelo vento, formando um perigoso ângulo para rodear a curva da baía. Jamie dedicou uma fração de segundo a pensar nas alternativas e depois pegou-me na mão. Vamos. Quando chegámos à orla, o pequeno bote da pinaça aproximava-se pela baixa-mar com Rayburn e MacLeod ao remos. Ofegando, com as pernas débeis pela correria, corri para as ondas até que Jamie acabou por me levantar apreensivo. Lawrence e Ian vinham atrás de nós, bufando como baleias. Ao ver Gordon na proa da pinaça, que nos esperava vários metros mais adiante, apontando o mosquete para a costa, compreendi que nos seguiam. A arma lançou uma baforada de fumo e Meldrum, que estava atrás dele, levantou a sua arma para disparar. Os dois alternaram-se, cobrindo a nossa caminhada, até que mãos amigas nos içaram para bordo. Vira! Ladrou Innes da margem. A espicha girou para o lado oposto e as velas incharam de imediato. Jamie caiu ao meu lado no banco, ofegando. Santo Deus, Duncan, não te disse que te mantivesses longe? Poupa saliva, MacDoub, replicou Innes, sorrindo sob o bigode. Gritou qualquer coisa a MacLeod e este manipulou o cordama. A pinaça inclinou-se mudando de curso e voltou a proa para o mar aberto, apontando diretamente para a canhoneira, que já estava suficientemente perto para que pudéssemos distinguir o marsuíno de lábios gordos sob o grupés. MacLeod bradou qualquer coisa em gaélico, com uma ênfase que não deixou dúvidas sobre o seu significado. Com um triunfal grito montanhês emitido por Innes, passámos como uma flecha diante da proa do marsuíno, tão perto que chegámos a ver as caras assombradas da tripulação no balaustre. Uma vez fora da enseada, vi que a canhoneira continuava para terra. Vão atrás do barco dos escravos, explicou Meldrum. Estávamos ali quando o viram, a 5 quilómetros da ilha. Pensámos que, enquanto eles estavam ocupados a persegui-lo, nós poderíamos aproveitar para vos içar. Bem pensado, disse Jamie com um sorriso. Espero que o marsuíno continue ocupado mais algum tempo. Um grito de advertência de Rayburn indicou-nos que não era assim. O brilho do bronze de dois canhões apareceram na popa. Estavam a apontar para nós. A sensação de receber um disparo à queima-roupa não foi muito agradável. Mas nós continuávamos a afastar-nos a toda a velocidade. Innes moveu o leme com violência, precisamente no momento em que se ouviu o troar dos canhões. Ato contínuo, um jorro de água levantou-se a 20 metros de bombordo, demasiado perto para o nosso gosto. Um projétil de 24 quilos podia atravessar o fundo da pinaça sem qualquer dificuldade, fazendo com que nos afundássemos como uma pedra. Ines, entre imprecações, curvava-se sobre o leme. A nossa correria tornou-se ainda mais errática e os três projéteis seguintes caíram bastante longe. Então ouvimos um potente tiro de canhão e o flanco do Bruxa voou, feito lascas. O marsuíno tinha apontado os canhões de proa para o barco encalhado. Uma chuva de metralha varreu a praia em direção a um grupo de fugitivos. Corpos inteiros e troncos voaram pelos ares e caíram na areia como palitos negros, tingindo-a de vermelho. Santa Maria, Mãe de Deus! Ian benzeu-se, horrorizado. Outros dois disparos abriram um grande buraco no flanco do Bruxa. Vários projéteis caíram na areia e outros dois fizeram alvo entre as pessoas que fugiam. Então rodeámos o promontório que punha fim à enseada e a praia e a matança ficaram ocultas da nossa vista. Rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte, concluiu Ian num sussurro. Jamie indicou a Ines que se dirigisse para Eleutera e este conferiu com MacLeod o rumo que devíamos seguir. Estávamos demasiado horrorizados para conseguir conversar. Estava bom tempo e uma forte brisa impulsionava-nos. Ao pôr do sol, a espanhola já tinha desaparecido no horizonte e a grande turca elevava-se à esquerda. Depois de comer a minha pequena porção de bolo e água, encostei-me no fundo do bote, entre Ian e Jamie. Ines, bocejando, acomodou-se na proa, enquanto MacLeod e Meldrum se alternavam no leme. Pela manhã, um grito fez com que me soerguesse, apoiada num cotovelo, sonolenta e dolorida pela noite passada, sobre aquelas tábuas úmidas. Jamie estava de pé, com o cabelo agitado pela brisa. O que foi? Perguntei. Não posso acreditar, disse, olhando para a popa. Outra vez aquela maldita canhoneira. Era verdade. À proa viam-se umas diminutas velas brancas. Tens a certeza? Inquiri preocupada. Como sabes se está tão longe? Não sei, reconheceu Jamie, mas o Innes e o MacLeod dizem que é o maldito barco inglês. Já liquidaram os pobres negros e vêm agora atrás de nós. Encolheu os ombros. Não há muito a fazer. Tomara que possamos manter a distância. Diz o Innes que se chegarmos à Ilha do Gato, ao escurecer, salvamo-nos. Durante todo o dia mantivemo-nos fora do alcance dos canhões, mas Innes parecia cada vez mais preocupado. Entre a Ilha do Gato e Eleutera, o mar era pouco profundo e estava semeado de recifes de coral. O navio de guerra jamais poderia seguir-nos por aquele labirinto, mas dificilmente conseguiríamos navegar a velocidade suficiente para evitar que o marsuíno nos afundasse com os seus canhões. Uma vez ali, constituiríamos um alvo fácil. Por fim, de má vontade, decidimos voltar a proa para leste, para mar aberto. Não podíamos arriscar-nos a perder velocidade. E tínhamos uma pequena possibilidade de iludir a canhoneira durante a noite. Ao chegar o dia, a terra tinha desaparecido por completo. O marsuíno, por azar, não. Até então, não tinha encurtado a distância, mas ao levantar-se o vento do amanhecer, içou mais velas e começou a alcançar-nos. Nós já íamos a toda a vela e não tínhamos onde ocultar-nos. Só podíamos seguir para diante e esperar. Durante as longas horas da manhã, o marsuíno foi se tornando cada vez maior. O céu começava a carregar-se e tinha-se levantado um forte vento que ajudava a canhoneira com seu enorme velame, bem mais do que a nós. Pelas 10, já estava suficientemente perto para arriscar um disparo. Caiu longe, mas conseguiu assustar-nos. Innes olhou para avaliar a distância e, abanando a cabeça, concentrou-se no leme. Nada ganharíamos navegando em zigue-zague. Tínhamos de continuar em linha reta, o máximo que pudéssemos, reservando as tentativas de lhes escapar para quando não nos restasse alternativa. Às 11, tínhamos o Marsuíno a 400 metros. A cada 10 minutos, soava o monótono troar dos seus canhões de proa, experimentando a pontaria. Às 11:30 tinha começado a chover e o mar estava agitado. Uma rajada atingiu-nos de lado, fazendo-nos inclinar até por balaustro de bombordo a 30 centímetros da água. Enquanto nos desenredávamos na coberta, Innes e MacLeod endireitaram habilmente a pinaça. Olhei para trás, coisa que fazia de tantos em tantos minutos, e vi os tripulantes do Marsuíno a correr, arriando as velas. Isto é que é sorte, gritou-me MacGregor ao ouvido. Assim atrasam-se. Ao meio-dia o céu adquiriu um súbito tom purpúreo e o vento tinha-se convertido num gemido espectral. A canhoneira continuava a arriar velas, mas desprendeu-se-lhe uma que se afastou esvoaçando como um albatroz. Há tempo que não nos disparava. Era impossível apontar a um alvo tão pequeno no meio daquele mar agitado. Eu segurava-me à borda com uma mão e à mão de Ian com a outra. Jamie, encurvado por trás de nós, rodeava-nos com os braços para nos proteger. A chuva caía de lado, com tanta força que nos magoava. As ondas atingiam uma altura de 12 metros e a pinaça elevava-se ligeiramente, alçando-nos a alturas vertiginosas, para descer depois, bruscamente. Jamie estava pálido, à luz da tormenta, com o cabelo molhado colado ao crânio. Estava a escurecer quando aquilo sucedeu. Havia um fantasmagórico resplendor verde no horizonte, sobre o qual se recortava a figura esquelética do Marsuíno. Atingidos por outra rajada lateral, demos um tombo do alto de uma imensa onda. Enquanto nos levantávamos de outra dolorosa agitação, Jamie agarrou-me no braço, apontando para trás. O mastro maior do Marsuíno estava torto e continuou a inclinar-se até que a parte superior se partiu e caiu ao mar, arrastando o cordame e as vergas. O conjunto funcionou como uma âncora improvisada, fazendo com que a canhoneira girasse pesadamente. Naquele momento, uma onda caiu violentamente sobre ela, apanhando-a no costado. O Marsuíno inclinou e deu uma volta completa. A onda seguinte caiu sobre a popa, partindo dos mastros, como se fossem pequenos ramos. Bastaram mais 3 ondas para o afundar. Não houve tempo para que a indefesa tripulação escapasse, mas só para que nós partilhássemos o seu terror. Jamie estava rígido como aço. Olhávamos paralisados pelo espanto. Só Innes se mantinha teimosamente aferrado ao leme, enfrentando as ondas uma a uma. Levantou-se outra onda junto ao balaústre, na qual surgiram os restos do naufrágio, com os homens da tripulação a formar um grotesco e macabro bailado. Vi o corpo inerte de Thomas Leonard a uns 3 metros de distância, com a boca aberta pela surpresa e o longo cabelo loiro em torno do pescoço. Fomos então abalados por uma onda enorme que me arrastou da coberta. Vi-me imediatamente devorada pelo caos, surda, cega, incapaz de respirar, ia dando tombos, embrulhando braços e pernas graças à força da água. Estava tudo escuro. Só tinha intensas e confusas sensações. Pressão, ruído, frio. Não sentia os puxões da corda que me tinham atado à cintura. De repente, uma coisa quente percorreu-me as pernas. Urina, pensei, sem saber se era minha ou de outro corpo. Qualquer coisa me bateu na cabeça. O rugido foi horrível. De repente, encontrei-me de novo na coberta da pinaça, tossindo até quase cuspir os pulmões. Levantei-me pouco a pouco, com a corda tão apertada à cintura que podia ter-me fraturado as costelas. Puxei-a debilmente, tentando afrouxá-la para conseguir respirar. Então Jamie rodeou-me com o braço, procurando a sua faca. — Estás bem? — gritou, tentando sobrepor a sua voz ao uivo do vento. — Não — sussurrei, abanando a cabeça e tocando na cintura. Jamie cortou a corda. A sua cabeça empapada tinha adquirido uma cor de mogno. Consegui finalmente respirar uma baforada de ar, ignorando a pontada nas costas e o ardor da carne esfolada na cintura. O barco bamboleava-se selvaticamente, com a coberta convertida num escorrega. Jamie arrastou-me de gatas até ao mastro. A onda tinha-me empapado a roupa, colando-me ao corpo, e o vento era tão forte que a fazia revoltear até à minha cara, como asas de ganso. O braço de Jamie segurava-me pelo torso como uma cinta. Agarrei-me a ele, que tentava empurrar-me com os pés e ajudar-me a avançar. Quando umas mãos nos arrastaram o último par de metros para o relativo amparo do mastro. Falar era impossível e desnecessário. Rayburn, Ian, Meldrum e Lawrence tinham-se atado ao mastro. Por mais que estivessem as coisas na coberta, ninguém queria descer à escuridão do porão, ficando sem saber o que se passava cá em cima. Sentei-me com as pernas separadas e o mastro nas costas. O céu tinha adquirido um cinzento plúmbio por um lado e um verde luminoso e intenso pelo outro. Os relâmpagos caíam a esmo sobre a superfície do oceano. O vento era tão forte que até os trovões chegavam apagados, como canhões disparados ao longe. De repente caiu um raio junto ao barco, tão próximo que vimos a água começar a ferver. Não conseguia ouvir o que Jamie me gritava. Só conseguia abanar a cabeça, emudecida de horror. O cabelo e a saia secavam ao vento e dançavam ao redor da cabeça, puxando o cabelo pelas raízes e rangendo devido à eletricidade estática. Os marinheiros que me rodeavam moveram-se subitamente. Quando levantei os olhos, vi que as vergas e o cordame estavam banhados pela fosforescência azul de um fogo de Santelmo. Uma bola de fogo caiu na coberta e começou a rodar para nós até que Jamie lhe deu um pontapé que a fez saltar pela borda, deixando atrás de si um cheiro a queimado. Jamie tinha os cabelos arrepiados, cobertos de fogo, como se fosse um demónio. Ao tocar-se com os dedos, recobriu um feixe de luz azul. Quando me pegou na mão, fomos ambos sacudidos por uma descarga elétrica, mas ele não me soltou. Não sei quanto tempo durou aquilo. Horas? Dias? O vento secava-nos a boca já pastosa da sede. O céu passou de cinzento a negro, mas não tínhamos modo de saber se era de noite ou se ia chover. Quando a chuva chegou, recebemo-la agradecidos. Melhor ainda, não foi chuva, mas granizo. Não me importou que as pedras me golpeassem o crânio. Reuni o granizo com ambas as mãos e engoli-os antes de derreterem. Proporcionaram-me um fresco alívio na garganta torturada. Meldrum e MacLeod, gatinhando pela coberta, apanharam o granizo em cântaros, caçarolas e qualquer objeto capaz de conter água. Às vezes adormecia, com a cabeça apoiada no ombro de Jamie. Ao acordar, o vento continuava a uivar. Insensível ao medo, limitava-me a esperar. Viver ou morrer, tanto fazia, desde que aquele ruído horrível cessasse de uma vez. Por fim, o vento abrandou um pouco. O mar continuava muito agitado e a pequena embarcação sacudia-se como uma casca de noz, mas o ruído tinha diminuído. Consegui ouvir MacGregor pedir a Ian que lhe passasse uma chávena de água. Os homens tinham a cara esfolada e os lábios rachados, mas sorriam. Já passou, disse a voz de Jamie, grave e rouca, ao meu ouvido. A tempestade passou. Era verdade. Havia abertas no céu plúmbio e alguns reflexos azuis. Supus que seria manhã, um pouco depois da aurora, mas não havia maneira de ter a certeza. Ainda que o furacão tivesse cessado, o vento continuava forte e a corrente levava-nos a grande velocidade. Meldrum encarregou-se do leme. E ao inclinar-se para conferir a bússola, deu um grito de surpresa. O fogo de Santelmo não tinha ferido ninguém, mas convertera a bússola numa massa de metal fundido. No entanto, o suporte de madeira continuava intacto. Assombroso, comentou Lawrence, tocando-lhe com ar reverente. Sim, mas é um grande inconveniente, completou Innes, nada em sintonia. Lançou um olhar aos restos das nuvens. Sabe orientar-se pelas estrelas, Sr. Stern? Depois de muito analisar o sol nascente e as poucas estrelas matutinas, determinou que seguíamos rumo a nordeste. Temos de virar para o oeste, disse Stern, inclinado com Jamie e Innes sobre os toscos mapas. Embora não saibamos onde estamos, a terra fica para o oeste. Assim será, concordou Innes. Sabe Deus há quanto tempo andaremos a navegar em mar aberto. O casco continua inteiro, mas é tudo quanto posso assegurar. Quanto ao mastro e às velas, bom, talvez resistam algum tempo. Parecia ter grandes dúvidas. Quem sabe onde terminaremos? Jamie dirigiu-lhe um amplo sorriso, limpando o sangue do lábio magoado. Desde que encontremos terra, Duncan, não sou muito exigente. Innes levantou uma sobrancelha com um leve sorriso. Sim? E eu que pensei que tinhas decidido viver como marinheiro, MacDoub. Não vomitaste uma só vez nos dois últimos dias? Porque durante esse tempo não comi nada, observou Jamie, irónico. Quero chegar a uma ilha e pouco me importa que seja inglesa, francesa, espanhola ou holandesa. Mas agradecia que fosse um lugar onde houvesse comida, Duncan. Innes passou uma mão pela boca e engoliu com dificuldade. Ficámos todos a salivar com a expectativa da comida. Farei o que puder, prometeu.